ligamos para CC e para o PLN. Nenhum dos dois órgãos consta ainda esse plano. Muito obrigado aí pela colaboração. Vai estar aqui na guarda. Tá, essa é a Juliette, azul 2775. Azul 2775, observe o tráfego da companhia Embraer 190 à sua esquerda, após livre ingresso para a posição, foi modificado aqui, ou melhor, 4 Lima do Pátio 3, Azul 2775. Tá, se visual com o Embraer no pushback ali, vai ingressar Pátio 3 para 4 Lima 2775. O Salvador, bom dia, Rio 5975. Daquilo, nossa autorização, gentileza 3190 para Fortaleza. Rio 5975, ciente, aguarde autorização. Guarda. Salvador, essa carga vem a 570, autorização 350, Recife. Rápido, essa carga 6570, aguarde com a carga. Guarda. 9 metros. Salvador, Alpex Ray India, finalizando o reboque na posição 01. Rio 5975, cópia. Chamou Rio 5975? Rio 5973 autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano. É nível 350. Após a colagem, pista no zero, curva esquerda. Saída Momo, transição Fruti. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, código transponder 5556. Autorizado, Fortaleza 350, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, Froti, controle de saída em 1-9-35, Alfa Charlie 5556, frequência da torre 1-8-95, protegeu o Rio 5975. Rio 5975, cotejamento correto, sendo pronto para acionar. Está pronto, funcionamento Rio 5975. Autorizado, acionamento puxa, acuse pronto para o táxi. Chamaremos quando pronto para o táxi, Rio 5975. Portaria 2733, pronto para a cota? Está pronto para a cota, Portaria 2733. Autorizado para Lagoa Santa, conforme rota do plano, nível 100. Após decolagem, curva direita, saída coral. Controle Salvador 199.35, torre 18.95, transponder 5573. Força aérea 2733. É autorizado Lagoa Santa, o nível 1/5, rota conforme plano, decola 1/0, curva direita, saída coral. Controle 1935, torre 1895, transponder 5573. Cotejamento correto, chame a torre para o cruzamento da pista 1/0. Chama a torre para o cruzamento 1/0, Portaria 2733. Força Aérea 2733, Natal para cruzamento da pista. Força Aérea 2733, chame a torre Salvador para o cruzamento. Frequência 118.95. Chama a torre, grato. Torre Salvador, Força Aérea 2733, Natal para cruzamento. Força Aérea 2733, agilizando autorizado o cruzamento, pista 9028. Após manter o taxi exato, chama o solo novamente, 121.1. Liga no cruzamento, Portaria 2733, Alhota, chama o solo. Portaria 2733, Alhota. Portaria 2733, ingresse à direita na Taxi Alfa e reporte antes da Juliette para continuar no táxi. Ingressa na Alfa, reporte antes da Juliette para continuar o Portaria Sente o balão 649. O vento no 40 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Negativo. A pistão quantos pés? A 800. Ok, obrigada. Autorizado ingresso via Juliette, Índia, no ponto de espera, transferência para a torre. Poderia tentar chegar a um denominador comigo a respeito do atraso? Estou considerando aproximadamente uns 15 minutos de atraso, entre 10 e 15 minutos, Força Aérea 2733, ou foi mais na sua interpretação? Eu computo uns 30 minutos aproximados, 25 a 30 minutos, professor. Gente, eu não tive essa noção. Tudo bem, mais ou menos uns 30 minutos será reportado como ocorrência. Prático, quero dizer que aqui na Juliette, na Juliette, na Índia, na Copa de Guerra de Matura. Transferência para a torre, Força Aérea 2733. Para o táxi, o Rio 5975, estamos com POAB de 04, com 2 horas e 55 de autonomia, alternando o Natal. Chama 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. B e autonomia de novo? Estamos com PAB de 04, com 2 horas e 55, alternando o Natal. Gente, livre táxi via Índia Alfa no ponto de espera transferência, Rio 5975. Índia Alfa, ponto de espera transferência, Rio 5975. Salvador, o ABSA 6570 está com a autorização, está pronto para puxar o acionamento. ABSA 6570, autorizado para Recife, conforme rota do plano, nível de voo 350. Após a colagem, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, controle 119.35, torre 118.95, transponda 5563. Recife 350 autorizado, conforme plano de voo, na Puga Caju, 1935 ao controle, 5563, a pista carga 6570. Correto, aguarde para o pushback acionamento. Aguarda, está pronto. Voo no 649, táxi em frente, via Alfa, aguarda antes da Juliette para ingresso ao portão 06. Alfa, antes da Juliette, portão 06. Negativo. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para autorização de ingresso no portão 06. Afirmativo, na Alfa, manter a Juliette, reportar antes da Juliette para o 06, autorização. Paulo Salvador, bom dia, Mike Yankee Fox. Mike Yankee Fox, Paulo Salvador. Mike and Fox, aqui na remota do Pátio 1 da posição 12, solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1 da posição 9. Mike and Fox, repetindo sua posição. Remota do Pátio 1 da posição 12. Do Pátio 1, na posição 1, 2. E deseja ir para onde? Pátio 1, 1, posição 9. Gente, Sam Mike and Fox, avistado. Autorizado o reboque para a posição de número 09, Pátio 1. Autorizado. Mantenha a minha escuta permanente. Positivo, mantendo a escuta permanente. O Rio 5975, pode passar para a torre? Estamos aqui ingressando para a espera da 1-0. Afirmo, chame agora a torre em 1-8-95. Grato, 1-8-95. Apta 6570, autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Esse é o ataque 6570. Próxima Juliette, voa no 649. Poderia confirmar? Terri, autorizado a alinhar e manter, pistona zero. Estamos autorizados a alinhar e manter, viu? 5975. Voo no 649, agora autorizado o ingresso, portão 06. Autorizado, ingresso, Juliette, parte 06. Salvador, Federal 9970. Federal 9970, Sol Salvador. Já teria nossa proteção aí para ser. Negativo. Plano para 1030. Vai ser um transponder ainda, provavelmente o centro ainda não tem. Vou coordenar com o centro. Aguarde autorização de tráfego. 5975, decolagem autorizada, pistona 0, vento no 50 graus, 0619. Rio decolagem, Rio 5975. Rio 5975, decolada zona meia, chama o controle Salvador 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço. Para o taxi flaps 6570, tem dois a bordo alternando Salvador, 2h50. APSA 6570, autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 10, transferência. Índia e Alfa, pista 10, transfere para 18954-6570. Salvador, bom dia, gol 1759, está no portão 4, em 7 daquilo, para Guarulhos. Gol 1759, aguarde autorização de tráfego. Guardando, gol 1759. Federal 9970, Centro Recife, vai ser consultado, sim. você. Ó, ó, me deixa cá. Solo Salvador. Solo Salvador. Mike Henk Fox, sinalizado, reboque grátis, bom dia. Gente, Mike Henk Fox, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 6570. Rio, corrijo, APSA 6570, autorizado ingresso e decolagem, vento no 40 graus, 049. Além da cola 90, APSA 6570. Avisa cargo 6570, decolada 224, chama o controle 199-1935, bom voo. 935, boa. Tiguarão 9970, prossiga. Tiguarão 9970, negativo. Se realizado o pushback, irá interferir diretamente com o PAT. E ainda não temos uma resposta do seu plano de voo, porém estamos em coordenação com o centro. Peço que aguarde. Positivo. Ok, vento 950 graus, 049, pouso autorizado, pista molhada. Teve pouso, 1755. Salvador, o gol 9759. Adiante. Pode iniciar o pushback de acionamento aguardando cópia? Só um instante, vai copiar primeiro. Ok. Gol 9759 autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Após a colagem, curva direita, saída da El, transição Motiva. Controle 12. Confirma. Dael Leda após Motiva. Dael Leda após Prod Motiva. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. E o controle volta a falar 19 decimal 35, torre 18 decimal 95. Transponder 5574. Uno 1935 é o controle, 11895 é a torre, 5574 transponder, gol 1759. Correto, chame pronto para acionar. Pronto no portão 4 para pushback e acionamento, gol 1759. Gol 1759 autorizado, chame pronto para ataque. Autorizado no portão 4, chame no ataque, gol 1759. 319. Paulo, gol 75, livrou na sua escuta, bom dia. Gol no 755, livre táxi, posição 14, bate 1. Chame antes da Juliette. 4, Juliette vai chamar. Salvador, um bom dia, azul 4234. Azul 4234, Sol Salvador. Temos a informação Lima, autorização Recife nível 350, por gentileza. Autorizado para Recife, conforme rota do plano, nível 350. Após a colagem, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, torre 118.95. Transponder 5003. Autorizado pelo aeroporto do Recife, nível 350, conforme rota do plano, decolado pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle Salvador 11935 e a torre 11895. Aciona 5003, o azul 4234, portão 1. Protejamento correto, chama pronto para acionar. Chamará o azul. Mestre da Juliette, bom certo. Então. 755, autorizado ingresso, posição 1441. Livre ingresso na 14. Para instrução de táxi, voo 1759, 171 a bordo, 4 horas e 10 minutos, alterna Galeão. Quantas pessoas? 171, voo 1759. Autorizado táxi via Índia e Alfa, transferência para a torre, voo 1759. Táxi autorizado via Índia e Alfa, transfere para a torre 1895, voo 1759. Afirmo, mais alguns instantes será paga a cópia. Então pode iniciar o pushback, federal? Ainda não, só um instante. Federal 9970, autorizado para Teresina, conforme rota do plano, nível 320. Após decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5024. 320 autorizado, Momo, curva esquerda após a decolagem, 119.35, controle 0024, transponda federal 9970. Direcionamento de voo, chame tanto táxi. Salvador, bom dia, Gol 1759, ponte 0910, próximo. Bom dia, Gol 1759, autorizado a alinhar e manter, sistema no zero. Alinho, mantém na 1-0, Gol 1759. Autorizado para seguro, conforme rota do plano, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da El, Leda, pós direto, porto seguro. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5006. Negativo, autorizado por seguro nível 360, apesar do 44, decolando da 10, curva direita no perfil da Daniel Lida, após Lida, pode direto por seguro, controle 19.35, passando 19.95, o código é o 5006, o 1649. Correto, chame pronto para chamar. É porta lenta. 4 horas e 15, alternando São Luís. General 9970, livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera, pistão 0. Livre táxi, Índia Alfa, general 9970. 4 horas e 15, e quantas pessoas? 2 a bordo. 4 e 15? Afirmo, 4 e 15, 2 a bordo, general. Gente. O Salvador, Gol 092, bom dia. Gol no 092. Bom dia. Avistado, livre táxi, portão 05. Na minha escuta. 05. Paulo Salvador, bom dia, ponta 23. Bona 759, decolada aos 36, chama o controle 119, décimo 35. Controle 1935, 1959. 1, 2, 2, 3. Solo Salvador. Experimento de área 1, 2, 3, aguarde cota. Torre Salvador Federal 9970, próximo ponto Federal 90. Dia Federal 9970, autorizado alinhar e decolar pistão na 0. Vento 170 graus, 03 nós. Alinha decola pista 10, Federal 9970. 19.35, torre 18.95, transponda 5007. Galeão 360, curva direita, Bael, Leda, Iruto, 1935, ao controle, 18.95, 14, 0.0, conforme rota do plano de voo. Certo, conforme plano. Cotejamento correto, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Padrão 70, decolada aos 39, 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, Federal 9970. Adiante. Romeo Whiskey Golf Oscar, Ilhéus, conforme rota do plano, nível 085. Após a colagem, pista no zero, curva direita. Controle, curva direita, corredor axé, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.95. Transponder 5570. Azul 4234, autorizado, chame o pronto para táxi. Autorizado, chama táxi, pista de azul 4234. A posição 6 para o pushback e acionamento. Confirme. É o voo 1649 para o pushback e acionamento. 649, portão 06, chame, autorizado, chame tanto o táxi. É, portaria para o táxi. Thank you. E táxi, livre acionamento, chama para o táxi. Luiz Wolf, eu acho, chame a torre pro táxi. 118 decimal 95. Só alugou no 649 para o táxi, está com 66 voz, 3 horas e 3 minutos, altera com fins. 66 voz, com fins, 2 horas e 30? É, 3 horas. Gente, número 2, siga o azul, Embraer 190, à sua frente. Até o ponto de espera, chegando lá, torre 118 decimal 95. Primativo número 2, seguindo o azul, ponto de espera, da 10, 1 95, obrigado, bom dia. O azul, pronto pro táxi, 106 a bordo, antena Maceió, autonomia 0330, 4234. Azul 4234, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10. É, Maceió, FOB e autonomia? Livre táxi, a ponte da 10, pronto, chama a torre 345. 106, Maceió, 1320, o azul 4234, bom dia. Gente, copiado, transferência. Um 8 decimal 95. Bom dia, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Bom dia, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Prossiga. Qual é o B? Sim, reposta na Papá para ingresso, ajuste na 019. Ponto de espera pronto, azul 4234. Azul 4234, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento no 60 graus, 059. Autorizado alinhar e decolar, da 10, azul 4234. Golf, acho que não escuta. Confirmando a decolagem da 1 a 0 ou na 7? Ok, tá autorizado. Na 7, curva à direita, restrita no meu pé no corredor axé. Tá livre ingresso, reporta linha de pronto, cabeceiro na 7. Whisky, Golf, acho que. Chegou na 649, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado alinhar e manter, estão no zero. Após a rolagem do Azul, alinha e mantém, 1-0, vou no 649. Autorizado o táxi até o hotel, na hotel chame a torre para o cruzamento. 4234, decolada ao 50, chama o controle Salvador 119-35, vamos ver. 19-35, controle Salvador, azul 4234, bom dia, senhor. Torre Salvador, bom dia, azul 4958, passou Duna, visual. Bom dia, azul 4958, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, chama quando embaixo travado, ajuste no 09. Chama na embaixo travado, azul 4958. Bom, 649, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 180 graus, 049. Salvador, muito bom dia, Condor 23, está no hotel pronto para o cruzamento. 23, sente, mantenha a posição. Embaixo travado, azul 4958. Gente, azul 4958, vento 180 graus, 0619, pista livre, pouso autorizado. Pista livre, azul 4958. Gente, mantenha a posição, uísque Golf Oscar. Decolada ao 52, chama o controle Salvador 119-35. 093. Papa Romeo, Whisky, Golf, Oscar, decolagem autorizada, pistão na 7, vento 190 graus, 09 graus. Golf, Oscar. Torre, bom dia, azul 4981, no IRS, bom dia, azul 4981, continua a aproximação, chama passando o stand, trem baixo checado, ajuste na 09. Chama passando o stand, 4981. Solo 23, autorizado cruzamento da pista na 028, após mantém taxi foi Delta, chama solo 121-1. Libera, mantém Delta 2-1-1. Azul 4958, solo 55, libera direita via Eco, chama solo 121-1. Via Eco 211. Meu Whisky Golf Oscar, decolada 55, restrita no 1000 pés, chama o controle 119-2935. 1000 pés, 119-35, boa. Alfa, Juliette, Índia, ponto de espera no zero. Alfa, Juliette, Índia. Solo, bom dia, azul 4958, livrou. Azul 4958, ingresse na Alfa, Kilo, dê passagem ao Embraer 145 da Força Aérea. Prossiga para o portão 0443. Salve, visual para o Embraer, Alfa, Kilo, 43, 0458.